quando eu estiver olhando pro céu, espero que ele esteja olhando também. Sempre que eu puder cumprir o meu papel, vou garantir que faça isso sempre bem. E que tudo bem se os planos mudarem um pouco, e fica tudo bem mesmo que às vezes role um sufoco. Segue pro melhor, me afastar do que não faz bem, iluminar o que for somar e apaga o que deixa sem. E quando eu estiver olhando pro céu, às vezes estalado e às vezes estrelado, agradeço por abençoar esse mundaréu que joga igual camisa 10 quando é escalado. Time reforçado e a estrela tá mais perto, no sereno da madruga, ao meio-dia no deserto da cidade grande que não para nunca. No calor expande, no frio pra aquecer se junta. A gente vive num tempo que não dá pra esperar. Você tem que agir, agir, agir, agir. A gente vive num tempo que não dá pra esperar. Você tem que agir, agir, agir, agir. E quando alguém te olhar nos olhos bem fundo, são as janelas da alma que transmitem seu mundo. Vão querer saber o que se passa na sua cabeça. Faça o que tem que fazer, não importa o que aconteça. A mente tem dois lados, o coração tem um só. Pulsa e impulsiona, sonhos não viraram pó. Agiram de acordo com o acordo divino. Vieram e descobriram cedo qual era o destino. E quando estiver fazendo realmente o que gosta, aproveita cada segundo dessa louca aposta. Agir veio depois de pensar o que faria. Poucos agem fazendo realmente o que gostariam. Hoje o tempo já passou e quem piscou nem viu, quem arriscou agiu, e quem só olhou só viu. Seres incomodados agindo naturalmente, mudando realidades encontradas na sua frente. A gente vive num tempo que não dá pra esperar. Você tem que agir, agir, agir, agir. A gente vive num tempo que não dá pra esperar. Você tem que agir, agir, agir, agir. Você tem que agir, agir, agir, agir. A gente vive num tempo que não dá pra esperar. Você tem que agir, agir.